Flash Lab Educa, o minuto que educa. Olá, eu sou o Martim e tenho 8 anos. Eu queria saber porque é que as nuvens são brancas. A luz do sol é composta por todas as cores do arco-íris. Como a luz se propaga através de ondas, cada cor tem uma onda com um comprimento característico. As nuvens são brancas porque as gotas de água ou os seus cristais de gelo são suficientemente grandes para espalhar os 7 comprimentos de onda da luz, o vermelho, o laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que se combinam para produzir luz branca. Sabias que quando as nuvens se concentram em grande número, por efeito de sombra, umas sobre as outras, aparentam uma tonalidade mais cinzenta? Ou que a espuma que aparece na crista das ondas do mar também é branca devido ao efeito da dispersão da luz por partículas de água com diferentes tamanhos? Flash Lab Educa, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro. Flash Lab Educa, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.